Sim, infelizmente é verdade. Trata-se de um doente que já cá estava há bastante tempo, que tem cerca de 94 anos, mais ou menos, e que entrou com uma indicação de... Era uma pessoa diabética, portanto, com algumas dificuldades de demência ou com alguns toques de demência, mas que, efetivamente, tinha um comportamento altamente aceitável. Portanto, era esta a situação e, portanto, perante isto, foram os indicativos que houve para a equipe médica e que, de enfermagem, que o trataram. Esta situação prolongou-se durante vários tempos. De vez em quando tinha, nestes últimos tempos, passou a ter alguns picos de temperatura. Os médicos atacaram isso com antipiréticos e também com alguns antibióticos. E, por fim, já não havia assim muito mais para testar e pediram o INEM porque entenderam que havia ali qualquer coisa que podia transpirar e ir além daquilo que era normal. E então pediram a intervenção do INEM, o INEM veio e confirmou. O INEM pessoalmente indicou, olha, esta pessoa certamente é capaz de tal. Pronto, e isso ficou assim só no ar. Entretanto, levaram-me para o hospital, para o hospital de Agudos, e aí fizeram-lhe as análises. Portanto, e foi confirmado a infecção por Covid-19. Seu provedor, portanto, agora é preciso também averiguar e fazer testes aos restantes utentes e funcionários da instituição. Estamos com isso, isso foi tratado logo a seguir. E houve até aqui uma intervenção da própria Câmara, através do seu presidente, Mário Loureiro, que tinha já feito anteriormente um pedido às UPSS e à Misericórdia, no sentido de dar a indicação dos utentes que tinham em lares e também dos profissionais que operavam nessa missão. Esta situação foi extensiva à Misericórdia, como é óbvio, tem uma unidade de cuidados continuados, tem creche, jardim de infância, tem CAT, tem um centro de dia, tem apoio domiciliário e, por conseguinte, tenha consciência de que é um número bastante significativo de pessoas que carecem de ser testadas e, portanto, ontem mesmo o próprio Presidente da Câmara teria dito que estava a aguardar que viessem os testes para depois começarem, primeiro seria aos utentes, como é óbvio, mas logo a seguir seriam aos funcionários. Mas neste momento não tem nenhum utente nem funcionário com sintomas de Covid? Fizemos hoje, da parte da manhã, está aqui uma equipa do INEM a fazer testes, já fez, da parte da manhã fez 14 testes, salvo erro, e agora da parte da tarde ia fazer mais 15. Da parte da tarde, que ainda lá estão, se calhar é um pouco da parte da tarde, porque eles começaram logo de manhã, às 9 horas, mais ou menos. Só no lar, utentes doentes, são cerca de 82. Portanto, mas perguntava-lhe se tem algum utente ou funcionário com sintomas de Covid. Não há propriamente indicação de sintomas, pronto, nem de perspectivas, mas há alguns indícios e, portanto, sim, pelo não, mais valia arriscar e foi feito. Foram feitos, como digo, 14 testes de manhã e da parte da tarde vão ser feitos mais 15. Portanto, e a unidade de cuidados continuados está preparada? Tem um plano de contingência tínhamos tudo organizado. Estava a unidade de cuidados continuados tinha o plano de emergência, feito com duas equipas, uma ativa e outra de reserva. Faziam 15 dias e depois iam descansar. E tudo isso está a ser funcional, quer no hospital, quer na unidade de cuidados continuados, estrutura residencial para idosos, quer ainda no centro de acolhimento temporário. Há um problema, que é um problema latente, que é aquilo que se verifica, nestas coisas, isto também é pago, a saúde é paga em todo o lado, e nós temos estado a pagar muitas das vezes com dinheiro à frente e à espera do produto cá de vir. E este assunto do produto que há de vir são precisamente os testes. Pronto, e o que é facto é que a gente, as pessoas dizem que pediram, que mandaram vir e tal, mas o que é facto é que ainda não vieram.